9 na posição 5 para prosseguir acionamento. Super táxi 889. Autorizado, mas não é ficando pronto pelo táxi na 889. Solo 4-2, venda solo no 219. 219, o gol 604. 604, mantém a escuta do solo, está autorizado prosseguir via Índia até o 2, ok? Via Índia até o 2, o gol 604. Confirmando para o solo? É o TAM 3858, Fortaleza no 390, senhor. 390 Fortaleza, aguarde cópia da autorização 3858, prevista Aron, transição Froti. Aron Froti, TAM 3858. Solo agora no 604, só confirmando o gate pra gente. Medalha de prata. Grato, Grace 02 Gol, no 604. Controle Salvador, muito boa noite, Webjet 6727, ciente da informação, bravo, cruzando o nível 180 para 150. Webjet 6727, desça para o nível 040, está autorizado chegada e pitch, acione identificação. 040, chegada e pitch, acione identificação, Webjet 6727. Salvador, boa noite, é o Papatango, Oscar Golf Tango, bravo. Sou Oscar Golf Tango, assino identificação. Autorizado chegada e pitch. Golf Tango, autorizado até 80 pelo seu parecido e confirme a sua cidade. Confirme? Não entendi. Autorizado pelo centro até o 080, voltando, autoriza pro do VOR, a intenção é modificar mais próximo, pouso na 17. Está autorizado, pro do VOR, indeciso até o nível 050, Papatango, Oscar, Golf, Tango. Tango para o 050 na pro do VOR, Tango. Oscar, Golf, Tango, informo que só recebo plot primário, cheque transponder, reporte para modificação de regras. Oscar, Golf, Tango. Golf, Tango, confirme como o transponder. Agora já recebo modo alfa, porém não o Charlie. Oscar, Golf, Tango. Tango, vai reportar. O gol 1889 com 167 a bordo, 67, 4 horas e 20 de autonomia, alterna Guarulhos, próximo do táxi. Está em descida ao 050, passando agora o 085. Certo, quatro orelhas a bordo, prossegue via Juliet e Alfa até o ponto de espera 28. Lá, torre 18, meia, bom voo. Gente, confirmando, 67 a bordo. Juliet e Alfa até o ponto de espera 28, com os lados 18, meia, torre, 1889. Gente, bom voo, boa noite. Obrigado, bom trabalho. Da DLS, reporte estabilizado, 6727. Cópia. 3858, pronto para cópia. 3858, Fortaleza 390, Pesulo 19, decolagem pista 28, curva direita, subida Aron, transição Froti, controle 119, decimal 35, aciona 5001. 390, autorizado para Fortaleza, decolada 28 com curva à direita, saída é Aron, transição Froti, 119.35, o transponder 5001. Correto, chame pronto para o acionamento, 3858. Chamará pronto para o acionamento e pushback, da 3858. Salvador da 31952, informação Bravo, nível 330, Recife. Para a melhor cidade do mundo, aguarde cópia da autorização 3152. Prepare Aron, transição Melim. Aron Melim, aguardando. Eu gosto que eu vou ficar, ele está autorizado até o nível 040. Golf Tango, até o 040. Afirmo, Oscar Golf Tango. 2, boa noite, gol no 889. Próximo ponto de espera da 28. 58, decolagem da 1-0, curva da esquerda, corrigindo, decolagem da pista 2-8, a curva é à direita, perfil Aron, transição Melim, controle 1-9-35, e o código transponder 5002. Autorizado Recife 330, Upperwiss 58, decola da 2-8, curva à direita, Aron Melim, 1935, controle 5002, transponder, DAN 3152. Número correto, chame pronto para acionamento, 3152. Bravo, prossiga. Zulu Bravo no arremota 1, posição 13, já autorizado pela Infraero, solicita permissão para teste de motor para manutenção por 5 minutos em marcha lenta. 14, temperatura 27 graus, o solo ciente, forme término, Alfa Zulu Bravo. Positivo, obrigado Alfa Zulu Bravo. Decolado 55-1935, boa viagem. 1935, boa noite. E 7, forma estabilizado. Vai formar, mensagem 27. Salvador, boa noite, gol 1889. 1889, contato radar na decolagem, suba ao nível 400, no perfil da saída Gole 1889. Saída Gole 400, 1889 da Gol. Está estabilizando a LS. 6727, complete final, chame torre no 8.6. 8.6727. Tatão Gosca Golf Tango, vou ir na prova da rotatória. Informe para modificações de regra. Oscar Golf Tango. Voltando na prova da rotatória, já modifica da presente e prossegue. Oscar Golf Tango está autorizado a descer para 1.500 pés, ajuste 1.0.4, vou na prova da rotatória, modificado aos 2.357. Oscar Golf Tango. Voltando, descendo para 1.500 na prova da rotatória, Tango. 1889 está restrito ao nível 360. Restrito 360, no 889 da Gol. Solo Salvador, é o TAM 3858. Eu sigo a 3858. Ok, senhor. Só para sua informação, para sua ciência, a gente vai solicitar um pushback em mais alguns minutinhos. É, e o 3858 está em operação Serra Vitor Hotel, tá transportando órgãos para transplante em Fortaleza, ok? Excelente, grato pela informação, 3858, chame completamente pronto para iniciar o push. Vamos chamar, obrigado. Citan 3152, 114 a bordo, alterna Natal, 4 horas de autonomia. 4 Natal, 4 horas, táxi à direita, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 28. Lá, torre 118, decimal 6, bom voo, 3152. Direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 28, 3152, obrigado, boa noite. Solo agora sim, entrando 3858, pronto para o pushback, acionamento no 6. Último táxi, 3858. Chamada para o táxi, está 3858. Uno 889, chame Centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 13325. 1288, 13335, Recife, gol 1889. Secundária 13325, bom voo. 13325, obrigado. Boa noite, Rio 9642, vai atingir o 150, informação, bravo. Boa noite, Rio 9-0-0 no solo. 209, Objeto. Boa noite, Objeto 6727, livrando, se escuta. 6727, boa noite, táxi via Kilo, tem ingresso Kilo, vai ver que é o cruzamento da Alfa, táxi via Kilo, pátio 3, informa na saída do pátio 3 para ingressar pátio 1. Kilo, vai ingressar via Alfa para o pátio 3, informa no pátio 3. 737. Cargo Fitango, reporte visual com campo. Cargo. Rio 9642, condições de voo e pitch? Afirmativo. Alívio direto e pitch, desça 030. Para e pitch, descendo para o 30, 9642. Ingresso pátio 1 no portão 4. Ingresso pátio 1 para o portão 4, objeto 6727. 4, 4 horas e 16, alternando Teresina. Oi, Salvador, boa noite, é o Oscar Golf Tango. Até o ponto esperado 28, lá torre 1, no 8, decimal 6, 3858, uma boa noite. Juliette Alfa, 118,6 no ponto de espera, o TAN 3858. Decolo no 0, vento 190 graus, 08 nas. A linha decola 28, TAN 3152. Oi, Salvador, é o Oscar Golf Tango. Oscar Golf Tango, chame final de 3 milhas da 17, ajuste 1014. Golf Tango, final de 3 milhas, 1014. Other approach, 157, crossing level 184, descending 160. Portugal 157, APT arrival to level 040, can H1014, expect ALSC Zulu 1828. APT arrival to level 40, can H1015, 157. Poderia usar? Autorizado, Rio 9642. Informe final ILS Zulu PIS 28. 9642, grato. São 3152, decolado ao 05, chame controle 1919 decimal 35. Bom voo, boa noite. 1935, gente. No 7, 1 no 7, 0 graus, 0, 8, 9, Oscar Golf Tango. Tango, livre pouso no 7. 3, 1, 5, 2. Quem recebeu o aviso de tráfego do tráfego na final da 17, ok, senhor? Afirmativo, tráfego na final da 17 é no 1000 pés, a torre havia informado? Não, negativo, senhor. Ciente. Azul, Alfa Zulu Bravo, informa término de teste, manutenção no remotão. Obrigado. Boa noite, Alfa Zulu Bravo. Boa noite. Cruzando 50, poderia baixar para 2000 na proa de Usan, 9642. Autorizado, Rio 9642 para 2000, altímetro 1904. 1904, 2000, Usan, 9642, informará a missão. O controle poderia considerar a proa de Aracaju, 3152. Gente, aguarde coordenação, 3152. Gente. Alô, 17. Oscar Golf Tango livrou a 17. Zona 52 Centro autoriza o Romeu Fox 018. Mantenha é presente, Romeu Fox 018, Centro 352, grato. Vou estacionar a frequência livre, boa noite. Boa. Titan 3858, mantenha a saída Aron subindo para o 390. 3858, vigilância. 390, vigilância até 3858. TAM 3152, chame agora o centro Recife, frequência 1285 e alterna 2545. 2585, boa noite. Boa noite, TAM 3858, da presente voo direto Fortaleza, restrito nível 330. 330 Fortaleza, TAM 3858, obrigado. 9642 no localizador, tem um campo à vista. Completa final, 9642, chame agora a torre, 1198 decimal 6.